liberdade pra nós. Falou cidade, nós tem mosca de boi, tira o zói. Falou Joe, cada quem com os adiantos, os molequinho tá feliz. Alto os papel lá no banco, perifamiliano deixa as pretas de canto. Por enquanto de boa, circuito bala zoa, feio. Nem fala alto, deixa baixo no mundão, tô à toa, véi. Que pena, hoje é segundo e o barzinho tá fechado. É como já dizia o bom e velho ditado. Vagabundo, qual é? Ó, oh, gira de pato, vagaba de placa, numa massa tua aba. Essa é minha cara, roupa larga, largada. Muita parada, mais de mil vagabundo. Precisou, tamo junto, pai, pum, vai que é truco. Vixe, potoca quem que disse, meu ouvido não atinge, leve traz é pra patife. Vixe, potoca quem que disse, meu ouvido não atinge, leve traz é pra patife. Potoca quem que disse, meu ouvido não atinge, leve traz é pra patife. Vixe, potoca quem que disse, meu ouvido não atinge, leve traz é pra patife. Vixe, potoca quem que disse, meu ouvido não atinge, leve traz é pra patife. Aí luta, mãe, pelo rap, os moleque. E aí? Só vagabundo, periferia é só um teste. Atividade de perifa é mil grau. De Lusiânia, Planaltina, só rap nacional. A favela agita, o rap segue sua trilha. Não sei se os mani da pira nos rap das antigas. Mas firmão, tamo aqui representando a favela. Pros loucos que considera na rua e na viela. Aí Joe, como é? O bagulho é louco. De pistola, o pivete aprende a descer o morro na humildade só. Sangue bom no cenário, na trilha sonora do louco favelado. União faz a força, então eu tô aqui, ha. Salve favela e do KJ, Plan DF, os molequinhos na trilha, sangue bom, mó respeito. O rap é da favela, o som dos maloqueiros. Vixe, potoca quem que disse, meu ouvido não atinge, leve traz é pra patife. Vixe, potoca quem que disse, meu ouvido não atinge, leve traz é pra patife. Potoca quem que disse, meu ouvido não atinge, leve traz é pra patife. Vixe, potoca quem que disse, meu ouvido não atinge, leve traz é pra patife. Vixe, aos guela, que desanda na quebra. Potoca por potoca, feio, muitos caíram nela. Que é a favela, onde os comédia que se desespera na viela. Se deu brecha, as bolinhas vai na reta, é com clareza. Segura os B.O., louco aqui não tem dó. Pra mim tá melhor, viver longe dos pró. Não duvide, a fita é um seguinte. Vários irmãos da city tão vivendo no limite. Pra cê ver que o silêncio é que fala mais alto. E quem desrespeitou na quebrada foi cobrado, é mó sigilo. Os cookie mosca que cê sabe sempre que é aquilo. Por isso eu tô na linha, faço a minha sem vacilo. Me diga o que cê quer, a rua é louca, zé. Os boca de matraca não me ganha, não me quer. É só parar pro cê ver que não é bom se envolver. Cagueta na quebrada, não tem proceder. Vixe, potoca quem que disse, meu ouvido não atinge, leve traz é pra patife. Vixe, potoca quem que disse, meu ouvido não atinge, leve traz é pra patife. Potoca quem que disse, meu ouvido não atinge, leve traz é pra patife. Vixe, potoca quem que disse, meu ouvido não atinge, leve traz é pra patife.